com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, há 21 anos sendo transmitido pelas ondas do rádio e agora pelas mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec, um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, em transmissão simultânea pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. O programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil, semanalmente observado por profissionais e estudantes interessados no conhecimento da doutrina espírita e em seus desdobramentos na vida diária. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, domingo 30 de agosto de 2020, uma linda manhã do inverno brasileiro. E com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste, estamos a postos para começar mais um programa da doutrina espírita. E nessa atmosfera de espiritualidade, de alegria, eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que mais uma vez, né, 21 anos e mais uma semana que nós estamos nesse programa. E que Deus possa nos permitir sempre esse benefício de participar desse programa e que nós possamos difundir a doutrina dos Espíritos, o Evangelho de Jesus, a todas as criaturas e que elas possam se sentir, com esse nosso programa, estimuladas a estudar a doutrina dos Espíritos. Porque esse estudo é que as levará à compreensão maior do Evangelho de Jesus. E que nós consigamos multiplicar a mão de obra que certamente será fundamental para o plano de Deus, para a regeneração do mundo. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus queridos, bom dia a todos que já estão nos acompanhando. Tem gente que entrou até antes das 9h30 e já estava lá dizendo bom dia. Que gostoso, né? Que bom estar juntos, mais um domingo que o friozinho já foi embora, né? Tá calorzinho já hoje já estamos voltando ao verão nosso e agora para frente eu acredito que o sol vai ficar a pino. Um ótimo programa para nós, para todos, um grande abraço. Muito bem, meus amigos, sempre temos por hábito batizar o programa com algum nome. E o programa de hoje colocamos como As Grandes Provas. Esse título, ele se deve ao fato do estudo do livro Céu e Inferno, que a cada semana nós estudamos um assunto, e o assunto de hoje, ele fala de uma grande prova. Então, estudando e lendo o texto, a gente falei com Alain e com o Luiz e colocamos o título de As Grandes Provas. E quando nós nos defrontamos com esses irmãos que vivenciam as grandes dores, as grandes provas, é natural que a gente seja envolvido pelo sentimento de compaixão, de fraternidade. E a gente percebe que naquele leito, naquela condição de dor, de sofrimento, de doença, a dor, ela submete o orgulho e constrange a arrogância do espírito, muitas vezes, que traz essas características de outras vidas. E é nesse movimento da vida, nessas grandes provas, que a evolução vai acontecendo. Então fique aí, aguarde, que daqui a pouco entraremos naquela parte de perguntas e respostas e que muito nos esclarecerá sobre o porquê dessas grandes provas, por que elas acontecem. E no nosso dia a dia a gente vê isso todo dia, seja no consultório, na rua, a gente acaba se defrontando com aqueles indivíduos que vivenciam essas grandes dores. Mas para a gente começar o programa de hoje, a gente sempre ler o livro Vinha de Luz como se fosse uma prece, é um estudo, uma prece, porque essa obra do Emmanuel, através do Chico Xavier, a coleção Fonte Viva, e estamos no livro Vinha de Luz, a gente lê, parece uma prece as palavras do Emmanuel. E eu selecionei hoje o capítulo 46, cujo título é Crescei. E o Emmanuel seleciona uma frase da segunda epístola de Pedro, em que ele escreve assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí, considerando essa frase, Emmanuel escreveu: A situação de destaque preocupa constantemente a ideia do homem. O próprio mendigo, esfarrapado e faminto, muitas vezes permanece orgulhoso na expectativa de realce no céu. Habitualmente, porém, toda ansiedade, nesse particular, é propósito mal dirigido, objetivando o crescimento ao inverso. Não seria propriamente o ato de se desenvolver, mas de inchar. Nessa mesma pauta, muitos aprendizes irrequietos pleiteiam altas remunerações financeiras, favores de dinheiro fácil, elevação aos postos de autoridade, invocando necessidade de crescer para maior eficiência no serviço do Cristo. Isto, contudo, quase sempre é pura ilusão. Materializadas as exigências, transformam-se em servidores rodeados de impedimentos. O Mestre Divino, que organizou a vida planetária ao influxo do Eterno Pai, possui suficiente poder e, para a execução de sua obra, não se demoraria à espera de que esse ou aquele dos aprendizes se convertesse em especialista em determinados negócios do mundo. O crescimento a que o Evangelho se reporta deve orientar-se na virtude cristã e no conhecimento da vontade divina. Aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pelas incompreensões dos homens. E então estará crescendo na graça e no discernimento da vida imortal. Com essas palavras, eu passo a palavra ao Luiz agora. Geraldo, você se referiu a grandes provas e você associou as grandes provas à dor. E eu diria que não é somente a dor. E às vezes você tem provas que não envolvem dor, mas são muito maiores do que a dor. E eu vou falar da grande prova que a humanidade estará sujeita nos próximos momentos. Jesus nos mandou há 2000 anos o seu evangelho. E há 200 anos, aproximadamente, ele mandou o Consolador. E a nossa grande prova, a grande prova da humanidade, será no momento da regeneração. Quando todos aqueles que hoje semeiam a dor, semeiam a influência negativa, semeiam o mal, nós sabemos que a doutrina nos explica que esses espíritos, eles serão removidos do planeta Terra. Então, eles deixarão de influenciar uma camada enorme da população. Só que essa camada enorme da população vai continuar nesse planeta de regeneração, tendo as tendências negativas que obtiveram com a influência desses espíritos que semeiam o mal. Então, nós não podemos acreditar na regeneração da Terra como um passe de mágica. O plano espiritual vai remover aqueles que implantam o mal, mas deixarão conosco aqueles que estão sob a influência do mal hoje e já adquiriram tendências para o mal. Esses espíritos vão ter que receber influências. E essas influências vão ter que ser recebidas não por missionários ou uma meia dúzia de criaturas, como nós tivemos aí Chico, Madre Teresa e tantos outros que influenciaram os nossos tempos. Mas eles vão ter que ter influência maciça de pessoas que conheçam o Evangelho e conheçam a doutrina consoladora, para que, sob essa influência, esses espíritos que têm essa tendência para o mal, essa tendência seja substituída por uma reflexão, por uma atitude positiva, mudando o seu comportamento. Então, eu diria que a nossa grande prova como massa e massa responsável pela regeneração do planeta vai ser exatamente essa, de nos municiarmos de elementos para podermos influenciar essa grande massa. E isso reside naquilo que o Espírito Verdade nos passou. Amai-vos e instruí-vos, porque sem a instrução do Evangelho e do Consolador, nós não teremos ferramentas para influenciar essas criaturas que nós herdaremos do planeta de provas e expiações. É isso aí, Geraldo. Muito interessante esse cenário que você desenhou aí, Luiz, porque representa muito daquilo que a gente pensa ao estudar a doutrina espírita. Esse cenário desenhado parece que antevê o que vem aí pela frente. Muito bem, e agora eu gostaria de ouvir o Alan. Meus queridos, eu estava aqui, enquanto o Luiz estava falando, estava aqui pensando no texto, né? É um texto sério esse, né? Não que os outros não sejam, né? Mas é um texto que nos evoca a uma autorreflexão, né? Porque é um chamado, né? Crescei, né? Ele tá te dando um toque assim, ó. Crescei, né? Larga a mão de ser criancinha, crescei, né? E criancinha em que sentido? Nesse sentido da evolução espiritual, né? E ele acaba de um jeito aqui, a última frase dele, ele fala assim: aprenda cada um a sua parte na esfera de nossos deveres com Jesus. Atenda ao programa de edificação que lhe compete, ainda que se encontre sozinho ou perseguido pela incompreensão dos homens, e então estará crescendo na graça e no discernimento para a vida imortal. Olha aqui, que frase, né? Fantástica. É fantástica. Eu fiquei aqui imaginando os grandes exemplos que tiveram encarnados entre nós deste comportamento desenvolvido intimamente. Ninguém acabou com louros, né? Ninguém morreu cercado de glórias, né? É uma morte na cruz. É a morte na cruz. Você pode pegar qualquer exemplo desse aí, é uma morte na cruz. Então, às vezes, a gente quer se comportar bem, a gente quer agir de forma correta, a gente quer fazer as coisas da melhor forma possível, mas fica esperando a retribuição, né, cara? A gente fica fazendo tudo isso, esperando que as pessoas reconheçam o que você faz, que as pessoas te enalteçam, que as pessoas... Ele começa até dando exemplo de algum morador de rua, né? Qual é a palavra que ele usa? Um mendigo, né? Até do mendigo que fica esperando uma glória no final. Fala assim: eu mendiguei a vida inteira, agora eu vou ter o céu, né? Não é isso. Não é isso. Se alguém está pensando assim, está equivocado, né? O chamado é outro, é desenvolvimento íntimo, é autodesenvolvimento, é estar melhor a cada dia, não importando com isso se você vai ser reconhecido. Por sinal, eu falo até mais, né? Que às vezes a pessoa chega na doutrina espírita, por exemplo, e ela começa a mudar alguns comportamentos, né? E eu escutei de várias pessoas, de vários frequentadores, falar para mim assim: nossa, mas parece que depois que eu entrei no espiritismo as coisas estão piorando. Né? Você já escutou, todo mundo, nós já escutamos isso. Aí você fala assim, não é que está piorando, elas estavam desse jeito já. É você que está mudando para as coisas. Você está olhando as coisas de outra forma. Só que é natural que, no primeiro momento, o seu processo seja aquele de querer benesses, né? Porque você está mudando, né? Você está querendo benesses. Fala assim, nossa, mas eu... Até aquele caso que eu já contei algumas vezes aqui do rapaz que chega para mim depois de 4 meses de centro espírita e falou, olha, hoje é meu último dia aqui. Eu falei, ah, ei, por que é o último dia seu aqui? Não, porque eu, quando entrei aqui, eu falei assim, olha, que se em 4 meses o espiritismo mudasse a minha vida, eu ficava, senão eu ia embora. Ele queria uma aí eu falei, mas meu Deus do céu, você não entendeu nada, né? Então, infelizmente, as pessoas querem louros e resultados imediatos, né? Elas querem mudar, mas querem que ser reconhecidas, elas querem que tudo funcione em volta da melhor forma possível, ela quer que ela ganhe louros materiais, louros espirituais, que tudo funcione. Mas não é isso. É a gente que tem que mudar para as coisas. As coisas não vão mudar para nós. É uma coisa isso muito diferente isso aí. Então é uma lição assim que eu vou levar para o dia inteiro, né, Luiz? E é exatamente isso, e é uma coisa que nós precisamos alertar as pessoas. Você querer entender da doutrina espírita é complicação, porque você vai passar a enxergar coisas que você não enxergava. Eu conto sempre aquele exemplo de que eu dei um livro para uma pessoa e ela leu a primeira lição, devolveu e disse assim, você acha que eu vou querer ficar louca? Que armadilha, e ela é muito inteligente. Ela sabia, quando ela leu aquilo, disse assim, meu Deus do céu, se eu tiver conhecimento disso, a minha responsabilidade vai aumentar tremendamente. Eu não quero ver. Eu não quero saber disso. E é interessante que quando a gente lê essa coleção do Emmanuel, a gente sabe que o Emmanuel tinha uma personalidade que não era de passar a mão na cabeça de ninguém. Ele sempre foi muito direto, apesar de ser um professor, um filósofo, alguém bastante maduro, ele não era de mandar recado, ele falava na lata o que ele tinha que falar. E eu vejo, como o Alan destacou aí, eu gosto muito de ver os títulos, né? Eu vejo como se ele entrasse aqui na minha sala e falasse, olha, crescei, ou seja, então eu não estou crescendo, eu estou parado, eu estou estacionário, e essa deve ser a média da humanidade. A humanidade espera o milagre acontecer. Todo mundo fica esperando um milagre. Como aquele filme, A Espera de um Milagre. Não vai ter milagre, né? Eu uma vez ouvi uma frase que eu vou levar para a minha vida. Uma moça falou assim, a parte maior do milagre é a gente que faz. Não fica acreditando que você vai evoluir porque leu a coleção Allan Kardec. Você vai evoluir no dia a dia. Então, eu vejo o Emmanuel entrando e falando, ô Geraldo, crescei. Crescei como? Espiritualmente, moralmente, que eu corrijo as minhas atitudes. Muito bem, meus amigos, assim começamos o programa com esse toque de evangelho no ar e que muito nos beneficia para que a gente dê continuidade à nossa atividade de hoje. E eu quero mais uma vez falar para vocês aqui nesse segundo bloco desse livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Kai Bachutel. Todo mundo devia ter esse livro, leia esse livro. E eu trouxe aqui hoje um capítulo que fala sobre as parábolas de Jesus. E hoje a parábola é a parábola da figueira em vegetação. A parábola é pequenininha. Eu vou fazer um pequeno resumo depois e passo a palavra ao Luiz e ao Alan para que falem sobre essa parábola, dando continuidade ao pensamento evangélico. Abre aspas, essa parábola está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Abre aspas. Aprendei esta parábola tirada da figueira, quando seus ramos já se acham tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele, o Filho do Homem, está próximo às portas. Fecha aspas. Essa é a parábola. E o pequeno destaque que eu faço é que, com o passar do tempo, os valores mudam na vida de todos nós. A época de Jesus, lá na Palestina, os valores eram outros. Muitos dos valores eram ligados à agricultura. E a figueira era de um valor muito grande para os judeus da época. Então, Jesus se utiliza desse exemplo para trazer essa mudança que estava prestes a acontecer. Esse foi apenas um resuminho e eu passo a palavra ao Luiz e ao Alain para que traga os fundamentos filosóficos dessa parábola. Ô, Geraldo, essa parábola é bem curta, né? E você ressaltou bem tudo aquilo que a gente tem conversado aqui. Aqui nós estamos fazendo, é única e exclusivamente, chamando a atenção do nosso ouvinte para esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus. Né? A gente está fazendo assim, que nem aquelas festa de igreja, né? Nós estamos soltando os fogos. Nós só estamos soltando alguns fogos para chamar a atenção das pessoas que têm festa. E qual é a festa? É exatamente isso que todo o programa de hoje ele se reveste. Nós estamos chamando a atenção para o Evangelho de Jesus e para a doutrina dos Espíritos, que serão as ferramentas que vão nos capacitar para o mundo de regeneração. Então, essa parábola, ela é curtinha, mas ela nos remete a uma outra parábola, que é Sinais do Tempo. E a Sinais do Tempo, então, ela é bem mais ampla. Então, o nosso ouvinte, na realidade, ele está sendo convidado, ele pode ir lá no estante virtual, pode ir lá na biblioteca da USE e comprar esse livro, né? Parábolas e Ensinos de Jesus do Caibá Xútil, porque é uma ferramenta com que ele vai poder se aprofundar. E outra coisa que é muito interessante, que as pessoas que leem essas parábolas antes, estudam o assunto, dentro das nossas lives, elas vão poder fazer muito mais perguntas. Porque aí elas já vão fazer perguntas sobre aquilo que elas, na leitura, suscitaram dúvidas. Né? Então, nós vamos ter um aproveitamento tremendo da nossa live, porque nós vamos poder nos aprofundar. E é assim que nós vamos construir o amai-vos e instruir-vos. Não tem mágica, né? A gente tem repetido aqui, não existe mágica. O que existe é esforço, ou como o Geraldo falou, a parte grande do milagre somos nós que fazemos. Né? E esse crescimento, Geraldo, a liçãozinha aí nos lembra do Emmanuel, que na realidade o crescimento do mundo sobre as coisas materiais, nós só estamos inchando, nós não estamos desenvolvendo. Né? O Emmanuel aplica essa frase muito, de uma forma muito assim, incisiva. E o Caibá Xútil, ele nos remete ao estudo para que nós possamos entender que a época que nós estamos passando é uma época de transmissão, de transição, e nós estamos migrando para uma fase muito importante na evolução do planeta. Né? O planeta ele vai migrar para coisas muito mais positivas. Então, você não tem a mínima dúvida. Você não precisa ter preocupação, ficar com medo sobre o que vai vencer, o que nós teremos no futuro. Porque Deus, ele continuará reinando na face da Terra. Agora, a nossa participação vai ser muito grande. Então, é muito importante que a gente perceba a questão dos sinais dos tempos. Nós tivemos aí duas grandes guerras mundiais, nós tivemos aí o Hitler fazendo barbaridades, e as pessoas às vezes se suscitam assim, poxa, como é que Deus permite isso? Né? As pessoas têm dúvidas sobre as questões. Então, na realidade, sem o estudo, nós não vamos entender nada disso. E vamos ficar patinando na dúvida, na incerteza, e tudo vai ser pior. Então, que a gente procure se aprofundar exatamente para conhecer. Não restam dúvidas de que estamos no final do sinal dos tempos. O planeta vai mudar. E esses sinais do tempo estão muito evidentes. Né? Então, tudo aquilo que acontece, nós vemos que Jesus não vai descer numa nuvem, nada disso vai acontecer. Agora, o mundo vai se transformar. Para isso, nós precisamos conhecer. Não existe milagre de forma nenhuma, porque vai necessitar de nossa parte o discernimento. E só aprende a discernir quem estudar. Não existe mágica. Nós não vamos poder discernir se nós não conhecermos. Então, esses nossos programas são ótimos para suscitar nas pessoas o desejo de conhecer. A doutrina espírita é fantástica, mas aquilo que a gente ouve nessas palestras são filigramas do que a doutrina tem para oferecer. A doutrina tem, eu calculo que aproximadamente 40 mil títulos de livros para que a gente possa estudar. Eu me considero um grande estudioso da doutrina espírita. Desses 40 mil, eu não li ainda 700. Então, vocês vejam que tem muita coisa. A doutrina nos oferece uma imensidão de fatos. Nós só vamos desenvolver a nossa fé raciocinada se nós tivermos contato com esses fatos através do estudo. Então, não podemos fazer outra coisa do que nos aprofundarmos nessa doutrina, nos aprofundarmos no Evangelho de Jesus. E, infelizmente, até hoje, nós temos tido contato com o Evangelho de Jesus aonde? Na missa, né? numa igreja, num culto, no centro espírita, numa palestra. Mas isso aí é quase nada perante o que existe. Porque nós não podemos nos esquecer que a nossa tarefa nesse mundo de regeneração vai ser aquela. Nós precisamos ensinar, nós precisamos orientar. Nós não podemos chegar para todo mundo que aponta uma preocupação para nós, a gente diz assim, ah, vai lá no centro espírita. Porque ainda por muito tempo vai ter muita gente que vai imaginar que entra no centro espírita é como tivesse contato com demônio. Existe uma rejeição ainda muito grande. Então as pessoas precisam ver em nós um atrativo para ir conhecer o centro espírita. E se a gente não conhece, nós vamos passar muita coisa. A gente vai passar mais a impressão de um fanático do que alguém que realmente tem conhecimento e oferece alguma coisa que seja uma amostra do que a pessoa vai encontrar no centro espírita. É isso aí, Geraldo. Alain, parábola da figueira em vegetação. Olha, o Luiz estava falando aí e eu estava aqui meditando nas palavras do Luiz, e eu assino embaixo tudo que o Luiz falou até agora. É impressionante a necessidade que nós temos de exemplificar o Evangelho e exemplificar tudo que nós aprendemos na doutrina espírita. Não adianta a gente ser conhecido como aquele que conhece a doutrina ou que estuda a doutrina. Nós temos que ser aquele que vive a doutrina, que vive o Evangelho no seu comportamento diário. É evidente que nós não somos perfeitos, estamos no mundo de provas e expiações e ainda erramos, mas que no somatório da sua vida, né? Que na grande parte, que no maior tempo você consiga demonstrar essa vida aprendida, né? E, como nós sempre brincamos aqui no programa, né? Deus age escancaradamente em nossa vida. Só que, para a gente perceber isso, nós temos que olhar para a figueira, usando a parábola aí de Jesus e o comentário de Caibar, e olhar os brotos nascendo. Não olhar os galhos secos. Porque os brotos vão estar nascendo no galho seco. Então, o meu olhar eu tenho que adestrar para perceber esses sinais dos tempos, essa transformação começando nos brotos, e parar de me preocupar tanto com o galho que continua seco. O olhar da gente tem que ser educado. Nós temos que adestrar. O olhar é simbólico, né? As nossas percepções todas, né? Nós temos que deixar as nossas percepções todas conectadas em perceber que Deus age escancaradamente em nossa vida, em toda parte. Toda parte. Né? É, a vida, ela não precisa de muito para ser bem vivida. E digo mais, tem pessoas que estão no meio de uma confusão tremenda nessa vida, assim, aquela encarnação que, nossa senhora, é aquela como nós estamos falando hoje, o nosso tema, né? É, grandes provas, né, Geraldo? É, tem gente que está passando por grandes provas, mas está conseguindo ver os brotos nascendo. Tem gente que está passando por pequenas provas e só vê o galho seco da figueira. Né? Então, o olhar que o Luiz falou até agora, aí, a mudança de comportamento, o aprendizado, né? Olha, essa semana eu tive dois retornos. Um de uma amiga que comprou o Parábolas Ensinos de Jesus e comprou Paulo Estevão, que eu insisti para ela ler, por exemplo. E está lá lendo. E ela pegou isso aqui do nosso programa. Né? Agora há pouco alguém aqui, a Patrícia, pergunta, mas a USE não está fechada? Não, não está fechada, Patrícia. Ela está abrindo em horários menores, né? Mas agora as coisas já estão voltando ao normal, a livraria está lá aberta, né? Pode ir lá. É, olha aqui, ó, recebemos agora também uma mensagem da Jennifer, a filha do Wilson, falando que está nos acompanhando lá de São Paulo. Olha que gostoso, né? Então está aqui, ó. Que bacana. É, tem muita gente junto com a gente. É, e eu convido todos vocês que estão aqui com a gente para fazer o que o Luiz acabou de falar, né? É, da mesma forma que o Luiz, eu acho que eu li também uns 700 livros espírita, para falar o mesmo número que você viu, Luiz. Não vou falar nem mais nem menos. Mas parece que a gente não leu nada, né? E usando o número que o Luiz deu aí, que tem uns 40 mil títulos, imagina só. Né? Então, quanto que a gente tem que aprender? E detalhe, esses 700 livros aí que a gente leu, tem livro, eu vou falar por mim agora, que eu já li umas 4, 5 vezes. O Paulo Estevam é um caso desse. É, quando eu quero ler uma história que me incentiva, que me inspira, eu pego o Paulo Estevam, vira, mexe, eu estou lendo ele. É, virou quase que um livro para mim, né, de distração, mas com maior respeito, assim, uma distração para quando eu quero beber daquela boa nova nascente lá. Sabe? Reabastecer. Isso, reabastecer daqueles exemplos da boa nova nascente, né? O Paulo talvez seja o maior exemplo de transformação pós-Jesus, né? A gente pode falar de Maria Madalena, e eu acho que ela é ao concurso, né? Mas ela estava lá com Jesus do lado, né? Paulo, depois de Jesus estar encarnado, consegue fazer essa transformação com o ensinamento de Jesus, né? Então, são exemplos que a gente tem aí. E para Paulo a vida foi fácil? Nem um pouco. Não, difícil. E ainda ele morre com o pescoço cortado. Foi decepada a cabeça dele por um soldado romano. Alan, o Paulo ainda teve um trabalho pior, porque ele precisou desaprender o que ele tinha aprendido errado. Puxa, que a pior coisa se espalha. Desconstruir, né? Ele desconstruiu para depois construir, né? É, porque ele era convicto naquilo, né? É, ele era convicto da fé dele, né? É muito difícil mesmo fazer essa mudança, né? Mas é uma lição fantástica. Eu vou publicar ela hoje no Facebook, porque ela é curta. Então, quem quiser ir no nosso União Rádio Web lá no Facebook, vai ter o texto. Eu estou separando aqui já para colocar lá. Vocês podem ler na íntegra. Mas se puder ter esse livro de cabeceira, ler uma lição por semana, fazer a reflexão dela, tentar colocar em prática. Não tenha pressa, mas não fique parado. É importante que a mudança ocorra, mas ela tem que acontecer diariamente, tá? Então, que a gente consiga fazer isso. O Alan fez um destaque aí, que eu gosto muito de entrar nesse tema, que é a mudança do olhar, né? Se nós nos demorarmos aqui na superfície da Terra e os nossos raciocínios se limitarem a esse encontro de corpos, a gente não vai perceber essa mudança que o planeta está passando. Mas se nós olharmos para o passado e como se nós nos distanciássemos um pouquinho desse burburinho, você vê que já estão acontecendo essas mudanças previstas por Jesus, através da reencarnação de vários missionários, através de vários fenômenos físicos, através de grandes descobertas. Então, essa transformação já está ocorrendo. Nós estamos vivendo a transformação. Ela já começou. A partir de agora, eu acredito que ela vai se acelerar e o fenômeno vai ficar um pouco mais visível, mais perceptível. Esses brotos da figueira, como disse o Alain, eles ficarão mais assim ao alcance dos olhos. Mas que o fenômeno já está acontecendo num aspecto maior, já está acontecendo. Muito bem, meus amigos. O principal acontece agora, que é o estudo do livro de Allan Kardec, O Céu e o Inferno. E eu estou curtindo muito esse estudo, ouvindo o Luiz e o Alain, que a gente aprende muito nos comentários de vocês. E estamos na segunda parte, o capítulo 8, das expiações terrestres. E hoje, observe a sutileza do Kardec. O título é Um Sábio Ambicioso. Então, um sábio, quer dizer, masculino. Quando ele começa o texto, ele fala assim: posto nunca tivesse provado as cruciantes angústias da miséria, a senhora B. Aí ele começa a descrever a vida dessa senhora. Quer dizer, o título é um sábio masculino, mas ele começa a descrever a vida de uma senhora. E aí ele faz o seguinte resumo. A história de hoje fala sobre a vida dessa senhora de Bordeaux, na França. Foi uma vida de martírios incessantes por uma inumerável série de doenças mais ou menos graves que lhe acometeu durante toda a existência. Vivendo 70 anos, quase anualmente batia as portas do túmulo. Quer dizer, ela quase morria todo ano. E ela ficou doente dos 5 meses de idade aos 70 anos. Só desencarnou aos 70 anos. Uma sua filha, espírita cristã e médium, pedia sempre a Deus para suavizar o sofrimento de sua mãe. E o espírito guia se aproximou dela e deu a seguinte mensagem: peça simplesmente a fortaleza, a calma, a resignação para suportar. Todos nós, no dia a dia, já vivenciamos ou já presenciamos pessoas que passam por grandes dores, por grandes provas, e é realmente melancólico você ver a dor do próximo, o sofrimento no próximo. A gente, como médico, no consultório médico, a gente vê isso quase que diariamente, as grandes provas e as grandes dores. E eu começo fazendo esse questionamento, essa relação, e eu falo ao Luiz, falo ao Alain e a você, querido ouvinte, que está nos vendo aí. Intrigante observar o desenrolar de algumas vidas que compulsoriamente passam por experiências muito dolorosas. Essas pessoas parecem estar fadadas aos grandes martírios. Nada ou muito pouco alivia suas dores. Parece que são perfis de espíritos que vêm experimentar a dor para reverter os grandes dramas da consciência culpada. E a gente observa a idiotia, as esquizofrenias, as más formações congênitas, as doenças que acontecem durante a vida, enfim, todas as grandes dores e as grandes provas. Então, diante dessa perspectiva, desse cenário pungente que constrange a observação, eu pergunto ao Luiz. Luiz, por que existem as grandes provas? O espírito decide pela experiência dolorosa, antes de nascer, ele decide que ele quer passar por aquela prova? Ou isso é uma consequência natural da lei de causa e efeito? Ô, Geraldo, respondendo objetivamente à sua pergunta, para passar pelas grandes provas, o espírito tem que ter um grande cabedal, né, de resignação e firmeza para poder vencer a grande prova. O plano espiritual ele não nos manda grandes provas quando nós ainda somos muito vacilantes na forma de encará-las, né? Existe um ditado muito, muito popular que diz assim, que Deus não nos dá mais do que podemos suportar, né? Porque Deus tem um plano para nós. Deus não quer acabar com a nossa raça, né? Diz assim, não, eu vou botar um peso grande que é para esse cara acabar de vez. Não, ele quer nos recuperar. Então, é como se você pegasse para um cara que deve 100 mil reais e ele tem um salarinho de 500 reais. Não adianta você querer cobrar 10 mil por mês, né? Você vai chegar para esse cara de 500 reais e dizer assim, olha, você vai pagar 10 reais por mês, né? Porque é o que, quanto ele pode pagar? Quando você tem uma roupa muito amassada, você já tentou passar com ferro frio? Não tem condição. A roupa não vai realmente desamassar. Agora, quando a roupa tiver condições e você esquentar bem o ferro, até aquele vinco que ficou anos, né, ele se desfaz. Por quê? Porque vai suportar o aquecimento que vai eliminar o vinco. Assim somos nós. Deus não quer acabar conosco, ele quer nos recuperar. Então, ele nos recupera de grão em grão, de acordo com nossa capacidade. E é importante que nós, seres humanos, e principalmente leigos, a gente aprenda a definir quando pessoas ligadas a nós passam por provas e a gente possa, com maturidade, enxergar essas provas e, em vez de ficar se lamentando, que a gente possa estimular. Você vê uma coisa muito comum, Geraldo, e poucos de nós teriam capacidade de agir de forma adequada. Você tem um filho que está recebendo um salário minguado e está trabalhando a beça. Aí chega um vereador para você e diz assim, Geraldão, eu sou muito teu amigo, eu vou arranjar um emprego para o teu filho, ele vai ganhar 10 mil reais por mês. Geraldo, ele não vai fazer nada. Você vai virar para o cara e dizer assim, esse é o amigo que eu estou esperando a vida toda, né? E você vai tirar o teu filho, que está num processo evolutivo naquela experiência, e colocá-lo num processo de viciação. Isso é o que nós fazemos, Geraldo. A gente cansa de fazer isso. Por quê? Porque nós ainda não desenvolvemos a sabedoria de enxergar aquilo que Jesus, há 2000 anos atrás, ele nos colocou de forma tão simples, tão rasteira. Ele disse assim, cultivai o tesouro que a traça não rói. Então, nós não enxergamos as experiências negativas como processos de evolução. A gente não quer sofrer, Geraldo, e não quer que os nossos queridos sofram. E também não nos sensibilizamos como pessoas que nós não nos relacionamos sofram. Nós não deveríamos agir assim com indignação quando a gente vê na televisão essas coisas esdrúxulas de riquezas, palácios construídos assim com coisas maravilhosas, e de repente a gente vê aquelas cenas na África de criaturas esqueléticas. Nós deveríamos nos revoltar, deveríamos nos indignarmos com isso que nós estamos vivendo, mas não fazemos. Por quê? Por causa do nosso estágio. Então, nós precisamos enxergar, por isso a gente remete as pessoas ao estudo do Evangelho, ao estudo da doutrina, porque vão aprender a discernir. Então, como uma regrinha geral, eu diria a essas pessoas que elas observem bem o seguinte: toda pessoa que está sofrendo uma dor terrível, mas está conformada, não está se indignando com aquilo, está resignada, aprendam a ver aí um espírito vencedor. Um espírito que está vencendo a sua encarnação. Então, em vez de ficar fazendo bobagem, façam oração para que Deus continue fortalecendo aquele seu ente querido a superar a dor com resignação. É isso aí, Geraldo. Luiz, eu presenciei exatamente isso que você falou. Numa das poucas vezes em que vimos o Chico Xavier, foi trazida a ele um jovem com paralisia cerebral, naquela situação que todos conhecem, o jovem numa maca, e eu vi ele se ajoelhar e falar ao ouvido do deficiente: você está vencendo. Ele só falou isso, e se levantou e sentou na cadeira de novo. Quer dizer, eu acho que ele quis animar o espírito que estava passando por aquela grande prova. Mas diante disso, Alan, dessa descrição do Luiz, a gente fica pensando assim: puxa, aquele indivíduo está passando por uma prova tão difícil, ou as circunstâncias são tão difíceis, e a gente torce para que ele melhore, para que ele cresça, para que aquilo valha a pena ter vivido. E eu pergunto a você, Alan, diante dessas grandes provas, o que mais mobiliza o espírito para a sua transformação íntima, para a sua mudança de rumo? É o sentimento ou é a razão? Eu acho que cabe aí umas duas horas. Eu tenho umas duas horas para responder, eu consigo responder essa perguntinha sua aí, Geraldo. Kent tem um livro fantástico, que ele fala muito sobre razão e emoção, né? Ele consegue desenvolver de uma forma muito interessante a reflexão destes dois pontos na vida de cada um de nós. Eu acredito que não dá para a gente abrir mão da razão e da emoção. É difícil a gente falar que uma vale mais do que a outra, porque depende da prova, depende da dificuldade, depende de como é essa grande prova. Tem uma grande prova que, se você buscar entender o que você está passando, você não vai conseguir nunca. Então a razão vai atrapalhar, porque ela você está colhendo ou resgatando algo de uma vida anterior. Então, você nunca vai achar nessa encarnação argumentos ou explicações que demonstrem o porquê daquilo que está passando. Por outro lado, sem a emoção verdadeira, né, a dor, às vezes, é importante, a dor, porque ela te toca para uma transformação. Então, o que acontece? Alguém numa zona de conforto vai mudar? Nunca. Né? Não vai. Qualquer um de nós aqui, eu não estou falando estou envolvendo a todos. Se você está numa zona de conforto, está tudo maravilhoso na sua vida, esquece. Esquece que você não vai mudar. Você não vai mudar. Então, a emoção, né? Porque existe uma teoria, daí a gente pode ir em Foucault também buscar, que eu gosto bastante, que é a teoria dos afetos, né? Acontece um fato, né? Uma coisa. Todos nós que estamos aqui nessa live, aqui, nós três e mais todos os nossos ouvintes, estamos ali, presenciamos a mesma coisa. O mesmo evento. A cada um de nós vai afetar de uma forma. Então é importante que eu entenda que a emoção, ela é desenvolvida de acordo com a minha capacidade de razão. Eu não tenho como... A razão e emoção, elas vão crescendo assim, sabe? Hora uma está mais forte, hora outra está mais forte, hora uma está mais forte. Quando eu estou muita emoção, eu começo a precisar da razão para entender todos aqueles movimentos emocionais. Quando eu estou muito racional, precisa me acontecer algumas coisas emocionalmente falando para que aquilo cresça, né? Então, é necessário que a gente tenha um equilíbrio. É que nem uma gangorra, razão e emoção. Fala, Luiz. Lembra da sua depressão? É a minha ansiedade, né? Mas é isso mesmo. Ela precisou, eu precisei daquele fato para quebrar um pouco o racional que eu estava naquele momento. Aquele foi o lado emocional que me despertou para voltar a ter equilíbrio. Então, não tem uma fórmula mágica. Não adianta você se apegar só à razão, só à emoção. É uma fórmula muito particular. O importante é, nessas horas das grandes provas, a gente ficar com o coração e a mente abertos para todos os sinais dos tempos, para todos os brotos que surjam nos galhos secos, e que eu possa perceber que a figueira vai frutificar. Às vezes vai demorar um pouquinho ainda, mas tá lá. Muito bem. Dando sequência, Luiz, o Kardec escreve no livro, no Céu e Inferno, ele fala assim, sobre essa senhora B, vivendo 70 anos, quase que diariamente, quase que anualmente, batia as portas do túmulo. Bom, eu faço agora uma lembrança do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Chico Xavier, em que, num determinado capítulo, ele aborda sobre o planejamento dos futuros corpos, dos espíritos que vão reencarnar. E ali tem todos os detalhes muito interessantes, uma parte científica, e você fala planejamento dos corpos, e esses corpos, de alguma forma, estão sendo projetados, ou pelo menos pensados. E a pergunta que eu faço a você, considerando que essa senhora, ela ficou doente dos 5 meses aos 70 anos, e quase que todo ano ela morria. Então, diante dessa colocação, eu pergunto a você, Luiz, o detalhamento de uma grande prova, como a prova dessa senhora B, obedece a um determinismo da lei ou o espírito devedor, ele pode interferir em algumas particularidades? Por que eu fiz essa pergunta? O corpo está sendo planejado. Ele tem direito de solicitar alguma coisa ou esse corpo é planejado independente da sua vontade? Ô Geraldo, de acordo com a nossa evolução, nós vamos tendo uma maior ou menor participação nesse planejamento. A gente sempre remete as pessoas ao conhecimento da doutrina, porque o conhecimento da doutrina nos leva à compreensão. A gente tem repetido aqui, e é bom que as pessoas se informem, todos os vícios, tudo aquilo que nós fazemos de mazelas, nós impregnamos o nosso perispírito com o reflexo dessas mazelas. Então, não existe um passe de mágica. Nós somos aquilo que nós vivemos. Então, tudo aquilo que nós fizemos de errado, aquilo ficou impregnado no nosso corpo espiritual. O André Luiz, num outro capítulo, num outro livro, ele menciona que o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, é como se nós imaginássemos a gente num baile de gala e o nosso smoking estaria todo cheio de remendos. Imagina você num baile de gala com o smoking tudo direitinho, como todo mundo tem, só que o teu smoking tem um remendinho amarelo, um outro remendinho rosa, um remendinho vermelho, todo cheio de remendos que são as máculas que você mesmo provocou nesse corpo espiritual. Então, como nós dissemos, não existe mágica. Existe um processo, uma lei divina, que é causa e efeito, ação e reação. Esse corpo espiritual, ele vai ter que ser limpo, ele vai ter que ser saneado. Então, o saneamento do corpo espiritual, ele se processa na dor do corpo material. Então, quando nós fazemos um planejamento desse corpo material, é exatamente com o intuito dessa que essa esponja sugue do corpo espiritual essas mazelas e aos poucos a gente vá purificando essa vestimenta nupcial. Então a gente está acostumado a ver os livros espíritas com essa linguagem romântica, né? Vestimenta nupcial, etc. Mas o processo é exatamente esse. É um processo de limpeza. E esse processo de limpeza, às vezes, se processa em séculos, em milênios. Quando nós planejamos a nossa encarnação, nós, inclusive, às vezes, queremos coisas mais dolorosas, porque queremos que esse corpo se limpe mais rapidamente. Mas aí os espíritos dizem assim: calma, calma, porque você não tem ainda estrutura para suportar isso tudo. Então, imagina. Essa senhora, esse sábio espírito, ele, durante uma vida de 70 anos, ele teve o seu corpo espiritual sendo drenado para que aquele elemento, que é uma coisa concreta, que é a mazela que ele carrega de outras encarnações, possa se diluir, né? E ele possa transformar esse corpo espiritual numa veste nupcial. Então, o conhecimento da doutrina, ele nos faculta entender, e é o que o Allan falou. E esse entendimento, que é a razão, ele associado ao sentimento, ele nos permite o crescimento, a evolução. É isso aí, Geraldo. A sua explicação veio a casar exatamente com o raciocínio que nós vamos encadear aqui. E agora eu pergunto ao Alain. O Luiz fez uma explanação muito interessante. Mas assim, uma coisa é você falar da dor, outra coisa é você ver a dor. Eu tive a oportunidade em alguns hospitais do Rio de Janeiro, você entrar em algumas enfermarias, na Santa Casa e outros hospitais, onde uma doença congênita ou uma doença que se adquiriu durante a vida, leva aquele indivíduo a sofrimentos lancinantes. É constrangedor você estar vendo ele naquela situação. E por mais que você faça, a dor dele diminui 10%. Ele chora na sua frente de dor, de constrangimento, de tudo. Então você vendo essa cena, é uma cena que por mais equilibrado que você seja, você fica constrangido. Porque você não tem nada. E está à sua frente um indivíduo sofrendo grandes dores. Então, até os professores, muitas vezes, que estavam ao lado desses pacientes, se emocionavam, porque é doloroso você ver aquilo. Então, eu pergunto a você, Alain, o Luiz até antecipou um pouco da resposta, mas assim, diante dessas grandes provas, dessas grandes dores, você pode afirmar que existe uma relação direta, um nexo causal entre as dores que o indivíduo vive agora e os equívocos de outras encarnações? E emendando essa pergunta, você vendo essa dor, a dor do indivíduo, a dor da família, o constrangimento da enfermaria, é comum a gente ouvir assim: onde é que está a misericórdia divina? A misericórdia divina, na realidade, ela está em todo momento, porque a partir do momento que ela te dá o livre-arbítrio e você planta o que você quer, ela continua te dando o livre-arbítrio para você colher o que você plantou, né? Então, as grandes provas, né? Vou nem falar de grandes provas, todas as provas são colheita de algo que você mesmo fez, você mesmo plantou. Você plantou e está ali colhendo. Não quer dizer que nós, né, não precisamos nos compadecer da dor do próximo, muito pelo contrário, e que nós vamos fazer de tudo para diminuir a dor do outro. A pessoa fala, mas ele não tem que passar por aquilo? Tem que passar por aquilo, ele tem, mas você está tendo a oportunidade de ser ferramenta de Deus para aliviar a dor do próximo. Então, é uma obrigação nossa, dentro das nossas possibilidades e nossas capacidades, aliviar a dor do próximo naquilo que for mais possível, assim, dentro de tudo, tudo que eu puder fazer para aliviar a dor do outro, uma missão que nós temos que nos investir, né? É uma missão importantíssima de alívio da dor do próximo. Não esperando com isso nenhum retorno. Ao contrário, só sendo um tarefeiro, né? Um tarefeiro do que a gente está ali no mundo para fazer, para desenvolver. A misericórdia divina que permite ele plantar e permite que ele colha, permite também que te coloque do lado dele para aliviar. Então, eu tenho certeza, o Geraldo, como médico de um corpo físico, principalmente, né? Eu tenho certeza que ele se felicitou todas as vezes que ele conseguiu diminuir a dor de alguém. Né? Eu acho que a grande missão do médico, né, do mundo, é um médico assim, espiritualmente desenvolvido, aquele missionário médico, é diminuir a dor do próximo. É aliviar aquela prova. Mas não é com isso que ele não sente a dor. Né? Não sentir a dor é uma frieza muito grande, né? Não se compadecer da dor do outro. Né? Por mais que seja natural na profissão do médico ele presenciar a dor, quanto menos ele se... Vamos falar assim a palavra, esfriar. Quanto menos ele ficar frio e quanto mais ele for compadecido da dor daquele paciente, melhor médico ele vai ser. Porque ele consegue se colocar no lugar do outro, ele consegue falar, nossa, isso aí deve doer muito, né? Como que nós vamos fazer? O que dá para aliviar e tudo mais, né? Então, esse processo de estar do lado de quem está com a dor, e outra, você não necessariamente precisa passar por a dor que o outro está passando para aprender, né? Às vezes, só de você observar a dor do outro, você já não planta mais aquela erva daninha, né? Porque você fala assim, esse negócio vai complicar lá na frente, né? Você começa a entender, né? O que fazer agora, né? Mas que é muito difícil, porque eu inclusive gosto de falar que na evolução espiritual, nós que estamos encarnados no mundo neste momento, na minha visão particular, nós estamos passando pelo mais difícil momento da evolução espiritual. Porque a gente já sabe distinguir entre o certo e o errado, mas ainda faz o errado. Então, agora nós temos livre-arbítrio e discernimento para agir corretamente, mas ainda titubeamos nisso. Então, quando a gente conseguir passar esse momento, né, quando a gente conseguir adentrar numa vivência de um espírito regenerado, onde o bem vivencia mais força que o mal, aí a gente evolui de passada, né? Tchau, tchau. E daí você não está plantando uma coisa ruim, né, cara? Agora, nesse momento, a gente está num momento muito, muito difícil da evolução espiritual. E exige da gente uma concentração, uma mente afiada para entender aquilo que você deve e não deve fazer e para perceber a dor que você pode aliviar daquele que você convive. Interessante, Allan, que esse seu comentário me remeteu a um momento muito interessante, quando eu ainda morava no Rio de Janeiro, e eu dava aula de evangelização aos adolescentes, às crianças. E uma curiosidade é que tinha um garoto de 15 anos que ele tinha uma deficiência mental. Ele falava às vezes as coisas corretas, às vezes desconexas, mas ele tinha o maior prazer de assistir a evangelização. E você tinha a sensação que ele não aproveitava nada, mas ele aproveitava. Mas assim, porque ele melhorava o comportamento. Até que o Chico Xavier nos visitou e informou o seguinte: ele foi um espírito que em duas encarnações anteriores ele tinha se suicidado. E que na última encarnação ele sofreu terrivelmente o motivo do suicídio. E que nessa ele veio com pequenas deficiências, com um entendimento razoável, mas o prazer dele era assistir a evangelização. Então você vê, que após uma grande dor, ele estava replantando uma planta que ia dar certo no futuro. Não é isso, Luiz? Boa! Nós tivemos um caso desse em São Paulo. A mãe, nós fundamos uma evangelização infantil no meio da favela, num lar na favela. A mãe foi na Praça da República e pegou o filho que estava lá envolvido com drogas. Puxa vida. E esse menino começou a assistir o evangelho no lar, com a evangelização, e aí ele chegou num ponto que a Diene contou a história da Dorcas, né? E aí ela fez uma pergunta, aí o menino assim, eu sei, foi Dorcas. O que acontece? Ele estava chegando num ponto de discernir, e ele desencarnou. Aí ficou todo mundo com muita pena, ficou todo mundo com muita pena, mas ficou muito claro. Aquele espírito, ele já estava dando um salto que aquele corpo tão comprometido pelas drogas não ia conseguir acompanhar. Então, eles recolheram para dar um corpo novo para ele. Olha, eu sou enjoado, mas eu canso de repetir aqui. O estudo da doutrina nos dá o discernimento. E não pode Sim. existir coisa mais linda do que isso. Eu quero só complementar o que o Alan comentou. Nós estamos numa fase da existência que nós temos que tomar todo cuidado. Nós temos o discernimento, mas ainda temos os arrastamentos. Então, nós precisamos estar muito espertos com o vigiai e orai. É isso aí, gente. Muito bom. Todos nós, na nossa vida diária, queridos ouvintes, Alan e Luiz, a gente é um pouco juiz. A gente gosta de avaliar, julgar, condenar ou absolver. Isso é uma coisa, infelizmente, é um traço da nossa personalidade. E aqui na Terra, nós temos juízes e tribunais para avaliar as mais variadas culpas e determinar as condenações correspondentes. Então, se aqui na Terra nós temos essa parte da justiça que funciona, eu pergunto ao Luiz, como se processa esse mecanismo da justiça no mundo espiritual? Porque o criminoso que é aqui, ele será criminoso lá. E considerando que toda falta tem um atenuante ou um agravante, eu pergunto a você, Luiz, nos momentos que precedem uma reencarnação, no mundo espiritual, o que determina a intensidade de uma futura dor ou de uma expiação em próxima experiência? Essa culpabilidade particular de cada um é dimensionada por quem no mundo espiritual? Ô Geraldo, nós temos uma coisa chamada consciência, né? Esse tribunal da nossa consciência, ele funciona e funciona muito. A quem muito for dado, muito lhe será pedido. A partir do momento que a nossa consciência se desenvolveu para poder assimilar, nos será pedido os reajustes. Então, quanto menos consciência nós temos, menos o plano espiritual nos pede, porque seria uma encarnação jogada fora. Então, por isso que o Espírito Verdade falou: crescei, né? Amai-vos e instruí-vos. Porque quanto mais nós desenvolvemos a nossa consciência, mais nós nos capacitamos para fazer os ajustes com o passado. No plano espiritual, o nosso programa se dá, a não ser que seja alguma coisa compulsória, né? Quando a gente não tem condições de discernir e de decidir, então, compulsoriamente, o plano espiritual nos faz passar por aquilo muito mais para inibir-nos do que para que a gente evolua. Agora, quanto mais nós progredimos, mais isso vai sendo pedido. E você veja um detalhe, né? A questão da pena de Talião foi abolida do Evangelho, né? Substituindo lá de Moisés. Mas como a nossa consciência cresce assustadoramente à medida que nós evoluímos, muitas vezes nós pedimos essa pena para que a nossa consciência se livre totalmente da dívida. Então, veja, a sabedoria divina é uma coisa fantástica. E nós, pelo nosso livre-arbítrio, implantamos a pena de talião para que a nossa consciência se livre de vez da dívida que nós temos. Aí não tem para ninguém. É isso aí, Geraldo. Alan, me ocorreu uma pergunta agora. Há muito tempo atrás, foi feita uma pergunta ao Chico Xavier sobre um determinado tema, e eu guardei a primeira frase da resposta dele quando ele disse assim: eu não tenho, o Chico Xavier dizendo, eu não tenho estatura moral para falar sobre esse assunto. Com essa frase, passou a mensagem de que ele tinha uma consciência, se não total ou quase total, de quem ele era. E eu pergunto a você, Alan, a média da população, você acha que as pessoas sabem fazer essa autoavaliação? Elas sabem quem são? Elas têm a real dimensão do tamanho da sua dívida frente à justiça divina? Ou as pessoas ainda vivem muito iludidas na superficialidade dos fatos? Eu vou responder igual o Chico. Eu não tenho estatura moral suficiente. Eu não tenho estatura moral para responder isso, meu amigo. Quem sou eu para falar do outro, rapaz? É um processo tão, tão difícil esse, meu amigo. E tão particular, né? A gente tem que entender que o progresso ele é muito individual, né? E as dificuldades... É muito complicado. A gente discute muito aquela palavra empatia, né? Que é a palavra de se colocar no lugar do outro. Mas é impossível se colocar no lugar do outro. A gente pode tentar fazer um exercício, a gente pode se esforçar em chegar naquela direção, mas a gente não viveu as experiências do outro, né? E cada experiência, por mais que a gente esteja ao lado da pessoa vivendo aquelas experiências que para nós nos afetaram de uma forma, afetaram a pessoa de outra maneira. Então a gente nunca vai conseguir aquilatar, medir quanto que cada um se emocionou com cada fato, né? Então, você imagina só, se Chico não tem estatura moral para responder, você quer que eu responda? Geraldo do céu! Eu nem evocando o Chico desencarnado agora, eu consigo, cara. Luiz. Peraí, ô Geraldo. Ô Geraldo, peraí. Eu preciso dar retorno para algumas falas aqui, ó. A Daiane, ela fala uma coisa bacana. Se já foi definida a próxima obra de estudo, né? Que a gente estava fazendo aquela... Lembra, sim, que a gente estava falando? Tá? Então, provavelmente está indo para Gênesis, viu, Daiane? Pelo número que a gente aqui vem levantando. Inclusive, o Tiago falou que seria muito bom para começar a ler antes do programa, né? Essa era uma vontade que a gente tem, é que a vida... Nossa vida é muito corrida, viu, Tiago? A gente faz bastante coisa. Mas o gostoso seria a gente conseguir colocar lá para quarta-feira o anúncio do programa com aquilo que a gente ia comentar no domingo, né? A gente já está conseguindo colocar um título. Já é um... O Alan, seria conveniente que as pessoas lessem a introdução e o primeiro capítulo da Gênesis, pelo menos isso. É. Tá? Porque até realmente... Porque... Isso, a introdução e o primeiro capítulo praticamente definem a questão do Espiritismo. Isso aí é importantíssimo. Se puderem ler isso, vai ser maravilhoso. Sim. Até porque uma época que eu estava pleiteando desenvolver um curso de estudo de todas as obras básicas juntas, eu colocaria essa introdução e o primeiro capítulo como o começo de tudo. Sim. Né? Na realidade... Sim. Kardec só publicou a Gênesis lá na frente, mas seria o começo de tudo, né? E a Andréia aqui, ela pergunta assim, o que acontece com aquela senhora que cuida da mãe com Alzheimer há mais de 20 anos e agora do marido com demência? Todos estão envolvidos na mesma prova, certo? Isso, Andréia. De uma forma ou de outra, cada um passa de uma forma naquela prova, né? Você, por exemplo, eu vou contar, acho que eu contei domingo passado esse caso, eu vou contar ele rapidinho, porque ele ilustra bem essa pergunta. Um casal amigo nosso lá de Minas Gerais, que por 40 anos fazia palestra em toda a região, o marido fazendo palestra, a mulher também fazendo palestra, os dois muito ativos no movimento espírita, e numa daquelas viagens sofreram um acidente, o marido morreu naquela hora, e a mulher não sofreu dano nenhum. Ela ficou extremamente chateada com aquilo, e por uns primeiros meses ela abandonou até o centro espírita. Todo dia ela falava assim, por que que o plano espiritual fez isso com a gente, tirar meu marido dessa forma tão bruta, né? E aí passa-se o tempo, um dia o pessoal convence ela a voltar no centro, chega lá uma médium que não conhecia o casal, que estava chegando lá pelo primeiro dia, recebe uma mensagem do marido. E a coordenadora do trabalho fala para a moça, olha, leva lá e fala com a senhora que ela está lá sentada na primeira fileira, porque se eu levar ela não vai acreditar. Leve para ela, você que não conhece a história. E ela leva. Quando ela leva lá, o marido fala para ela assim, olha, que realmente não era para ele ter morrido naquela hora. Era para ele ter ficado tetraplégico por 20 anos e ela cuidando dele. Então, por merecimento do que eles fizeram naqueles 40 anos, a morte foi o mérito. Foi o presente para os dois. Não só para um, mas para os dois. Né? Por quê? Porque a gente vê as coisas muito no terra a terra. A gente não vê as coisas de uma forma mais ampla. Porque ela foi poupada de cuidar daqueles 20 anos, daquela situação, e ele de passar por aquela situação. Porque quem passa por aquela situação também, e sendo obrigado, né, a depender dos outros para tudo, é muito difícil para aquele espírito essa prova, né? E eles conseguiram, na encarnação, com o trabalho da encarnação, passar a necessidade dessa prova. Olha que coisa legal, né? E é interessante, o Alan, esse comentário do Alan fez a introdução da pergunta que eu vou fazer ao Luiz. O guia do médium, é interessante isso, o guia do médium é mesmo. Falou assim, abre aspas, não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. A pergunta, Luiz, é assim mesmo? Essa frase é verdadeira? A coisa é matemática, assim, o que você faz, você recebe? Não, Gelo. A coisa não é matemática, assim. Você veja que nesse caso aí do Alan, era para ele ter ficado paraplégico. E como eles plantaram bastante, foram poupados, né? É matemático lá na pena de talião. E isso se dá com a nossa consciência. Você não quer sair, Geraldo, como devedor. Talvez até por uma questão de orgulho, sei lá. Mas se você pediu 100 mil para o banco e alguém disser assim, não, pode pagar 50 mil, que fica tudo elas por elas, né? E você tem a condição de sanar com os 100 mil, você, não, eu faço questão de dar os 100 mil. Porque você não quer sair com a consciência pesada de que ainda está devendo alguma coisa, né? Então, por uma questão de exigência para consigo mesmo, nós muitas vezes queremos liquidar até o fim. Mas a justiça divina, ela é acrescida de uma coisa chamada misericórdia. Então, que nós possamos entender isso, né? E muitas vezes, por exemplo, a questão de um aborto. A questão de um aborto, não necessariamente você pode, com uma adoção, suprir parte disso aí. Imagina, por exemplo, o Divaldo lá com aquele lá do caminho, né? Quantas adoções que ele fez. E aí você às vezes fica pensando assim, poxa, mas o Divaldo é um santo, né? Mas você revertendo, você diz assim, pera um pouquinho, essas adoções foram por conta de quê, né? Então nós devemos combater em nós duas coisas, o orgulho e a culpa. São dois sentimentos nocivos ao nosso processo evolutivo. Muito Vamos bom. Entregar para Deus, né? Eu acho que o maior trabalho que nós podemos fazer conosco mesmo é o desenvolvimento da fé que existe um Deus justo e bom. Quando nós desenvolvemos esse conceito de forma sólida, a gente não balança. Diz, olha, eu não entendo, mas sei que o cara que cuida disso é um cara sério, né? Então, que a gente tenha isso de forma profunda em nós, que aí nós eliminaremos da nossa existência essas duas coisas nocivas, que é o orgulho e a culpa. É isso muito aí, bom. Geraldo. Alan, uma pergunta muito interessante para você. O guia espiritual da filha, da senhora B, escreveu para a filha: tua mãe foi outrora um bom médico. Ou seja, nessa vida o espírito veio como mulher e na reencarnação anterior como um homem. Homem numa vida, mulher na outra vida. Eu pergunto a você, Alan, o espírito tem sexo? E o que é a sexualidade na visão espírita? O espírito não tem sexo, assim, o espírito ele não necessariamente na evolução lá futura não tem. Quando nesse nível que nós estamos, a gente guarda muito da impressão daquilo que nós fomos nas vidas anteriores. Então, provavelmente eu desencarnado, eu vou me ver como homem, mesmo em espírito ainda, eu vou me ver como homem. Não é fácil a gente mudar essa percepção, né? É uma percepção que a gente sofre através de educação, de vida, de toda uma vivência. Então, não tem como falar assim, não, eu vou chegar lá, eu perdi toda a minha sexualidade. Não, porque a sexualidade, ela é um componente importante da vida nossa encarnada, né? É através dessa sexualidade, que é divina também, que nós vamos reproduzir, que nós vamos ser atraídos para um, para outro. Então, a sexualidade tem toda uma necessidade ainda de existência e obra divina também para fazer com que a gente se atraia, se cuide, se ajude mutuamente e um dia a gente chegue a amar todos da mesma maneira. Esse processo ainda é um processo que demora muito. A inversão sexual numa encarnação não ocorre com facilidade e são em poucos casos. É, a impressão que a gente fica, às vezes, é que, ah, então numa encarnação vem homem, na outra vem mulher. Não é desse jeito assim, tão simples. Não. E ela só vai acontecer, essa alteração sexual, num caso muito necessário, analisado por orientadores espirituais que julgam necessária essa mudança, essa inversão. Ela pode acontecer, ela acontece, mas não é uma coisa corriqueira, não é uma coisa assim que você fica trocando de sexo. Porque, na realidade, nós temos características que guardam a formação masculina e características que guardam a formação feminina. Mas nós podemos desenvolver todos os atributos necessários para um espírito evoluído vivendo só como homem ou só como mulher. Não é necessário vivenciar a experiência, como a gente já falou aqui antes, do outro para saber as dificuldades do outro, né? Hoje a gente vê, por exemplo, muita família composta de homem e mulher dividindo funções que antigamente era só da mulher ou era só do homem. Então, hoje já está tendo uma inversão desses papéis enquanto encarnados que eu não preciso vivenciar naquele corpo feminino ou masculino, sei lá o quê, para aprender o que aquele, aquele, aquele sexo me traria de aprendizado. Eu posso aprender como homem muitas coisas que uma mulher aprenderia, qual o problema, né? Então, a gente não é nessa facilidade, não. A gente sabe que é possível, que acontece, está aí um caso, né, que os espíritos falaram para a gente, mas não é tão natural isso acontecer. É muito bem escolhido isso no plano espiritual quando isso vai acontecer. Muito esclarecedor a sua resposta, Alain. Eu já emendo uma pergunta para o Luiz. O Alain já respondeu em parte. Luiz, nesses poucos casos que o Alain falou que acontece, eu pergunto, por que que ocorre a mudança de sexo em algumas encarnações? Experiência, entre aspas, ser mulher ou ser homem, fecha aspas, oferece ensinamentos diferentes ao espírito em evolução? Ou seja, você ser mulher, você aprende algumas coisas. Ser homem, você aprende outras coisas? Essa é uma das razões? Por que que existem essas mudanças de sexo? Ô, Geraldo, você veja que hoje, isso que o Alain comentou, nós, na nossa encarnação, efetuamos muitas tarefas de homens e de mulheres, né? Porque hoje a coisa está muito bem dividida. Existem coisas que continuam como era 100 mil anos atrás. A mulher dá cria, né? O homem não. Então, de acordo com a nossa necessidade de evolução espiritual, nós viemos como homens ou como mulher, né? Sempre programando a necessidade do espírito, né? A questão da maternidade, você veja que por mais que o homem faça, a mulher normalmente é aquela que tem muito mais afinidade com os filhos. Você percebe que hoje, por exemplo, o próprio organismo, hormônios masculinos e femininos estão presentes, né? Em ambos os casos. Agora, você observa, né, e isso é uma coisa que, inclusive, o nosso público precisa ser informado, aquilo que a gente chama alma masculina e alma feminina. Né? Existem aqueles casos bem típicos de mulheres que vêm assim com aquela masculinidade acentuada, né? E isso é uma coisa que é estampada praticamente no estereótipo da pessoa. Ou aqueles homens com estereótipo completamente feminino, né? Nós vemos que existiam principalmente ocasiões em que os espíritos eram obrigados a reencarnar em corpos masculinos, porque a missão deles, né, exigiria livre trânsito, né, para poder disseminar aquilo que eles vieram fazer. Então, você tem espíritos como o Chico Xavier, né? O Divaldo. São espíritos que você observa que são almas femininas, né? Em corpos masculinos, que tipicamente marcam isso. Então, que nós possamos entender que tudo isso é sempre voltado para um só objetivo: a nossa evolução espiritual. Como nós falamos há pouco, nós temos que desenvolver principalmente o conceito com relação a Deus. Deus é bom, é justo. Ora, se eu solidifiquei essa convicção, eu tenho que sempre analisar as coisas sobre esse olhar, né? Por que que Deus me fez assim? Eu não entendo, mas se Deus fez assim, ele deve ter boas razões para isso, né? Então, partir primeiro de uma certeza, e depois a doutrina espírita nos oferece todo um campo vastíssimo para compreender por que que foi assim, né? Então, primeiro a gente consolida a nossa posição. Que posição é essa? É de resignação perante aquilo que é um fato, e não de revolta. A partir daí, como um ser equilibrado, eu vou me municiar de informação para entender e compreender aquilo que se passa comigo. É isso aí, Geraldo. Alan, última pergunta, são 11 horas. Sobre essa senhora B, o guia da médium escreveu o seguinte, depois que ela desencarnou, 70 anos doente. Agora termina a reparação. Porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa a essa resignação, a essa humildade. Eu pergunto a você, Alan, para todos aqueles que estão vivendo grandes dramas, grandes dificuldades na vida, que recompensa é essa destinada àqueles que passam dignamente pelas grandes provas? Meu amigo, é um alívio no coração de ter limpado a sua alma daquele falso movimento praticado em algum momento, sabe? Você fala assim, puxa vida, tô livre daquilo. Me livrei daquele processo, né? E isso não tem muito... uma sensação de dever cumprido, sabe? Aquela coisa assim, fiz o que eu tinha que fazer, passei pelo que eu tinha que passar, limpei, e agora eu vou me ater a coisas construtivas. Eu passei, eu paguei o meu ônus lá, eu passei por aquela dor que me afligia, eu fiz o que eu tinha que fazer muito, e agora eu posso continuar bem mais leve na vida. É isso aí, Geraldo. Acho que é a paz de consciência, é aquela sensação assim, acabou, não vai ter mais isso. É isso aí. Muito bom. É isso aí. Dever cumprido. Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Geraldo, essa semana eu faço uma outra live na quarta-feira para a Seara Espírita Renascer. E depois, mês que vem aí eu anuncio. Tá? Um grande abraço a todos. Muito obrigado a Deus pela oportunidade que ele me concedeu de participar desse programa junto com vocês. Tá? Que Deus nos abençoe a todos e que todos nós possamos ter um excelente domingo. Muito bom. Alan, suas últimas palavras. Eu vou desejar a todos uma ótima semana. Obrigado pela participação de todos. Tivemos mais de 85 pessoas com a gente hoje. É um privilégio nosso poder compartilhar com vocês essas nossas reflexões. Estamos nos organizando para, quanto antes, poder anunciar o que vamos falar no domingo. Estamos já dando um título para tentar dar uma direção. Inclusive, você pode ir lá no YouTube da USE Piracicaba e compartilhar um programa que você achou interessante para outros amigos. Você manda o link, a pessoa assiste, você pode reassistir, né? Os textos de hoje estão no nosso Facebook União Rádio Web, já está tudo lá publicado. Você pode reler, deixar seu comentário, trazer sua pergunta para o domingo que vem. É sempre uma alegria muito grande se compartilhar com vocês. Então, um grande abraço a todos, um domingo maravilhoso, de muita paz, luz e amor a todos que estão com a gente nessa live. Eu estarei ausente nos dois próximos domingos por motivo de viagem, mas no dia 20 de setembro eu voltarei com vocês aí. E por essa razão, nós três aqui, em nome do programa Visão Espírita, nós agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida. E que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós, nos encontramos domingo que vem.